Um guerreiro tem um propósito inflexível, está apto a ver o que pra muitos é invisível. Vence o medo pra dizer tudo que é indizível, estuda seus movimentos e nada é inacessível. Atinge linhas de percepção que transcendem o nível, com elas percebe todo imperceptível. Toda ação é bem feita com mínimo de tempo infalível, cria possibilidades que beram o impossível. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer. Então rema, passada as bombas, ressaca, braba, te tomba. As ondas zomba contigo, perigo, essa é a responsa. E a rodada, a vida ilumina a passagem, aprecio a paz. As mãos rimam, mamera vazia, cidade madruga, esquerda, onde encontro meus lares. Lares e praças, lugares sagrados ou templos, onde se escrevem sonetos. Lá aproveito todo meu tempo, podia ficar em casa, só vendo a noite passar. Vou dormir pra tentar fugir do que eu encontro ao acordar. E sei que todas essas coisas nem merecem explicação. Enxergo com a visão torta, a porta da percepção. Filosofias mostram que a faca que desata, que corta suas algemas, é a mesma que te mata. O que difere o remédio e o veneno é a dosagem. E seus umbigos sagrados são apenas uma passagem. Será que cê sabe que eu existo antes da terra? E que meus olhos vermelhos são do sangue de guerra? Minha juventude já vai indo, eu vou vendo o ano passando. Futuros planos bem-vindos, trazido pelo destino que o chino já havia sentido com o vento que vem soprando. Sabia pela mudança, a lembrança da tempestade traria essa bonança. Balança da vida média, se atreve a prever a verdade. Mudaram algum bagulho, alguns só se firmaram, permaneceram onde estavam e os fatos só modelaram, eu tô ligado. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer. É impecável e deixa todos serem como são. Não tem nenhuma influência e nunca dá opinião. Diz o que faria se fosse a sua situação. Cabe ao outro decidir se isso é melhor ou não. Um guerreiro não precisa de ajuda pra manter a vida. Ajuda pra que um guerreiro tem tudo que ele precisa. Se for precisar de algo nos tempos que estão por vir, rapidamente tem o que quer, algo pra substituir. Sabe que em cada gota de chuva o sentido é profundo. E que nem mortal, mas tem todo o tempo do mundo. Um homem comum vê no olho do outro seu espelho. Um guerreiro enxerga o reflexo nos olhos dele mesmo. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é vencer ou vencer. Se perguntarem de mim, fala que não sabe dizer. Agora eu vou pro tudo ou nada, é viver ou morrer. Guerreiro não é cordial, muito menos arrogante. Tem a experiência de um mestre e a sorte de um principiante. Tem as palavras de um sábio, um sorriso no lábio, olhar fixo e penetrante. Não fala do passado, pois já tirou o aprendizado de todos os erros de antes. Oriente, Etiópia 2011. Um salve a Carlos Castaneda.